Libertação em Babilônia. No ano a cidade em dor. Zedequias, rei, em temor, as muralhas cercadas. O pão se foi, a esperança se esvai, mas clamo a ti, Senhor. Liberta! Os caldeus vieram, a cidade caiu. Mas em meio ao caos, tua voz me viu. Em meio à prisão, há um plano de paz. Em meio à dor, teu amor nunca se faz capaz. De festa, ó Deus, o nosso coração na dor. Tu és a salvação entre sombras e trevas. Teu amor é luz, fidelidade eterna em ti, Jesus. E mesmo na Babilônia, teu povo não se esqueceu. Na fornalha da vida, esperança renasceu. Evo Merodach em graça libertou teus filhos, Senhor, um novo lar encontrou. Liberta, ó Deus, o nosso coração na dor e na luta. Tu és a salvação entre sombras e trevas. Teu amor. Da prisão, pão da vida, Joaquim levantado, a alma erguida. Mesmo em cativeiro, teu povo é fiel.